Cheiro 2, parte 1, página 13, cerimónia. Naquela tarde quente de agosto, o longo corpo da fábrica velha ainda lá estava estendido ao sol. Não propriamente intacto, pois nessa altura já o telhado verdoengo abaulava, como se a ondulação do mar se prolongasse na cobertura do edifício. Também os parapeitos de algumas janelas ostentavam ramalhetes de ervas finas, dispostas em forma de cabeleira, puxando-os para a terra. A própria inscrição frontal, Fábrica de Conservas Leandro, 1908, já havia perdido quase todas as letras e, a uma certa distância, apenas se decifrava Servas e 908, configurando uma espécie de sinal cabalístico inscrito na parede branca. Mas esses factos pouco ou nada interessavam. Milene encontrava-se parada, em frente do velho edifício, apenas porque esperava que o portão se abrisse e alguém aparecesse para falar com ela. Ao ombro, Milene trazia um saco de praia e as mãos estavam livres, mas quando as unia deslizavam como se estivessem envolvidas num unto pegajoso, precisamente porque desde as 11:30 da manhã várias vezes tinha atravessado o campo de Morraça, seguindo as marcas de um caminho pedestre que por ali havia. Só depois dessa vereda se confundia com o leito dos carris de aço, duas barras paralelas, rentes às quais tinha parado. O sol das 3 horas desenhava-lhe uma sombra curta no chão e os cabelos colavam-se-lhe à testa, comprimidos que haviam sido pela copa de chapéu de palha. Mas nesse primeiro momento em que a vejo e tudo recomeça, Milene tinha-o retirado e abanava-se com ele como se fosse um leque, diante do corpo interminável da fábrica velha. Na verdade, era um dia de calor intenso. O Clio, que ela havia estacionado ali de fronte, meio inclinado na berma, fervia sob o sol escaldante. As 11 palmeiras que ladeavam as paredes nem moviam uma haste, como se fossem de folha de Flandres pintadas de verde. Pela estrada estreita não passava um único veículo, como se uma longa cesta espanhola tivesse descido sobre a orla marítima. Milene encontrava-se diante do portão principal e queria chamar por alguém que lhe pudesse explicar o que tinha acontecido na noite de quinta-feira anterior. E por isso já havia ensaiado o chamamento. Até já sabia de cor a pergunta que precisava fazer. Seria assim: é, está aí alguém? Pessoal da fábrica, está aí alguém que me explique o que aconteceu na quinta-feira passada? Não precisava de repetir outra vez. Estava satisfeita consigo mesma. Era aquela precisamente a pergunta que lhe convinha. Nesse sentido, Milene ensaiou uns passos na direção do casario, retirou um lenço de dentro do saco para limpar o suor da cara, mas já sobre o asfalto parou. Ainda não estava segura. Precisava de pensar melhor. Vendo bem se chamasse por alguém naquela hora de calor, quando nem os pássaros pareciam estar acordados, seria como se estivesse a colocar um ponto final definitivo na busca que havia feito, andando de cá para lá ao longo da vereda. O que significava que teria desistido de encontrar por si mesma uma pista que pudesse recolher para mostrar aos tios. Coisa que ficasse muito íntima, secreta, só entre ela e os membros chegados da família. Se começasse a chamar: ouçam, está aí alguém? Seria sinal de que havia desistido de encontrar, por seus próprios meios, as palavras necessárias para explicar o que se havia passado com a avó Regina durante a noite de 14 para 15 de agosto. Ou como se precisasse necessariamente das palavras dos outros para poder construir a sua própria versão dos factos. Quando os tios chegassem, ela quereria começar por dizer: queridos tios, eu estava em casa por volta do meio-dia de sexta-feira. Estava a ouvir os Simple Minds e nisto tocaram à porta e eram 2 agentes da Guarda Nacional Republicana a perguntarem se eu sabia onde estava a avó Regina. E depois, sem mais nem menos, os agentes desviaram os olhos de mim e disseram-me aquilo. Isso ela queria dizer. Queria contar por palavras suas todos esses trâmites, porque no fundo desejava ser senhora de uma situação que a si mesma, mais do que a qualquer outra pessoa, dizia respeito. Mas pretendia contar tudo com a segurança própria da pessoa adulta que era, e não como se fosse a espécie de criança por quem a tomavam. Pois ela não tinha nem 10, nem 12, nem 20 anos, tampouco, sentindo-se, pelo contrário, uma rapariga inteiramente responsável. E a prova é que ali havia andado, naquela marcha, para trás e para diante, à procura de uma pegada da avó, um fio de cabelo, um lenço de assoar, um tubo, um frasco, mesmo uma folha ou um ramo quebrado, qualquer coisa que explicasse o sucedido, ou pelo menos o confirmasse. Tinha procedido com toda a minúcia, sem encontrar rasto algum, embora ela soubesse, como ninguém, que a avó havia passado por ali. Também o campo escalvado e os seus objetos em redor o sabiam. Sem sombra de dúvida, sabiam-no tão bem quanto ela, mas a areia, o saibro e a morraça, bem como os carris de ferro sobre os quais antigamente deslizavam os vagões de lenha, tanto quanto as árvores velhas caídas aqui e além, tudo isso fazia parte do silêncio obstinado das coisas caladas. Não passavam de testemunhas passivas, figuras mudas da natureza que, por certo, tinham um saber e uma memória, e na hora necessária nunca falavam. Por mais que uma pessoa as interrogasse, permaneciam escondidas, secretas, sem responder. Não responder era a sua resposta. Milene até sentia vontade de voltar para trás e de dizer em voz alta: suas manhosas, suas cretinas, suas estúpidas, falem lá! Só que não podia pôr-se a gritar num descampado contra os objetos do mundo, como se fosse uma imbecil, ou como se tivesse 10 anos de idade. Tudo o que tinha a fazer era imaginar que todas essas coisas caladas se conjugavam para encobrir a noite de quinta-feira, de propósito para ela mesma não saber o que dizer aos tios. Milene continuava em pé, a refrescar-se e a olhar para todos os seres mudos que compunham a paisagem, sabendo de antemão, com raiva, que deles não poderia retirar mais nada. Suas brutas, suas estúpidas, falem! Essa era a razão porque tinha passado amanhã a fazer a sua busca. No entanto, se fosse só para si mesma, não o teria feito, pois os dados que possuía consigo já seriam suficientes. Não necessitava de mais nenhum outros. Ao fim e ao cabo, ao longo dos últimos dias, tinha acumulado informação que bastasse para reconstituir a noite em que a avó Regina havia escapado à vigilância dos funcionários da ambulância. Reconstituir era só uma questão de ela própria querer. Ali mesmo, naquele lugar, ao sol das 3 da tarde, fechava as pálpebras e, sem fazer qualquer esforço, via muito bem a figura da avó Regina, em camisa de dormir, ocupando todo o espaço da paisagem, toda ela por inteiro, corpo e camisa, preenchendo de ponta a ponta o branco e o preto da noite de quinta-feira. Ali mesmo onde estava, desde que quisesse, Milene fazia as imagens correrem para trás, como no ecrã do televisor, quando rebobinava um filme. E a atmosfera desse fim de dia aparecia-lhe nítida, com o vapor vermelho do poente a deslizar por cima da planície. E depois a escuridão do lusco-fusco a cair sobre a estação de serviço e a adensar-se renta à vereda por onde havia seguido a avó Regina. Via a avó Regina nitidamente, como se ela mesma a tivesse acompanhado em pessoa, bem como as marcas deixadas por seus pés descalços ao longo da senda de terra. Via muito bem o movimento das suas passadas, imaginando como teriam sido desequilibradas, lentas e tenazes, imparáveis, a caminho do local que desejava atingir. E o que ela desejava atingir era a fábrica de conservas Leandro, 1908. Aquele moroiço de alvenaria, situado ao meio do mar de prainhas, nomeado em família pela designação secreta de diamante. Assim como via nesse andamento as suas mãos, nudosas, sem anéis, o seu pescoço vergado, sem fios nem colar, o seu cabelo branco, ultimamente cada vez mais curto, como se alguém estivesse empenhado em fazer-lhe desamparar o rosto de moldura sem se saber porquê. Mas vê-la e acompanhá-la em imaginação, e em imaginação ter a certeza de que tudo se passara assim, que a avó caminhara por seus próprios meios, sem que ninguém a tivesse transportado ao longo do caminho de terra, até chegar à soleira do portão principal, para aí se sentar e descansar, era uma coisa. E fazer prova desse percurso era outra bem diferente. Por isso, Milene tinha pensado regressar, mais uma vez, aos lugares onde o caminho livre de ervas poderia oferecer um suporte suficientemente moldável para ali ter ficado impresso um sulco que lhe permitisse dizer aos tios: sim, tios, eu tenho a certeza, ninguém a levou ao colo, ela mesma foi andando, andando sozinha, até chegar ao diamante. Ela fugiu da ambulância parada junto das bombas, ela mesma se pôs a caminho, eu vi uma pegada. E isso seria prova suficiente de que a avó teria passado por ali. Milene, porém, já perdera a contagem do número de vezes que se havia debruçado sobre as ralas superfícies de areia, sem qualquer resultado. E por isso alguma coisa lhe dizia agora que não valia a pena voltar para trás e recomeçar tudo de novo. Tinha decidido. Prescindia da busca, através da morraça. Iria regressar ao Clio. Mas entre querer e agir, existe um átomo habitado por um outro, um rápido desconhecido, o inesperável, como costumava dizer João Paulo. Assim, em vez de se dirigir ao carro e arrancar na direção da Praia Pequena, onde a amiga Violante servia cafés desde manhã atrás do balcão do bar e a esperava, Milene avançou estrada fora e começou a chamar na direção do edifício da fábrica. — É, está aí alguém? Está ou não está? Tinha-se posto a chamar muito alto, utilizando toda a energia de que era capaz, surpreendida até pelo facto de se ouvir a si mesma, na tarde calmosa, e a sua voz aparecer tal como era, fina e frágil, repercutindo sem altura como se fosse grave. O chamamento a propagar-se no descampado, a aumentar, a duplicar-se em redor de si como se inchasse. Entusiasmada com esse efeito, Milene engrossou a voz tanto quanto pôde. Procurou que o peito fosse todo poderoso para gritar de novo. Ouçam lá, se faz favor, está ou não está alguém em casa? Do interior do longo casarão, ninguém respondia. A chaminé de tijolo vermelho erguia-se acima das telhas como um punho parado. A imagem de um punho gigante erguido saído de uma realidade decadente como era a fábrica, desafiando alguma coisa que não se via, mas deveria permanecer no ar, como uma ameaça. Uma torre de segurança, a segurança própria do diamante. Então Milene continuou a chamar, até a voz se esgarçar por completo, e a si mesma parecer um ridículo grasnado de pato. Alguém me está a ouvir? Está ou não está? Naquele momento, um camião carregado de sal surgia do lado do bairro dos Espelhos, roncando lento. E o camionista, sentado no trono da condução, passou a olhar para diante, a cabeça inclinada para o vidro, os olhos na estrada, como se tudo o que tivesse a fazer na vida fosse levar atrás de si aquele monte de sal. E nem a viu. Milene esperou que a grande caixa aberta se escapasse pela estrada abaixo e desaparecesse ao fundo. Então de novo fixou o portão, sob a luz intensa daquela hora, que não retrocedia nem desandava, e aceitou os factos, tal como eram. Se alguém se encontrava entrincheirado lá dentro, ou era surdo, ou de propósito não lhe respondia, não lhe valia de nada. E com tudo isso não sabia o que dizer aos tios. Como muitas vezes lhe sucedia, possuía todos os elementos encadeados dentro da sua ideia e, no entanto, verdadeiramente não dispunha de nada para dizer. A esse propósito, o primo João Paulo sempre fora da opinião de que, se acontecesse uma pessoa não dispor das suas próprias palavras para expor um assunto, deveria socorrer-se das palavras dos outros. Ela mesma às vezes pensava nesse recurso como uma coisa boa e útil, auxiliadora das pessoas a quem faltavam argumentos para explicar os pensamentos importantes. Quanto mais importantes, mais faltavam palavras a essas pessoas, pessoas como ela. Então era preciso avaliar muito bem, antes de concluir se dispunha ou não de palavras suficientes para contar o que se tinha passado naquela noite de quinta-feira. Tentativas para obtê-las não lhe tinham faltado. Ainda no dia anterior, domingo 17, entre as 11 e as 3 da tarde, Milene tinha permanecido no interior da Igreja de São Francisco, à espera que alguém entrasse pela porta e viesse ter com ela, e longamente havia esperado. Havia esperado até esgotar todos os pensamentos bons de que dispunha para se entreter, como a lembrança do Star Wars e dos U2, outros filmes e outros discos, passeios de barco e de carro, quando sentada entre os primos, ao lado de João Paulo. Até que, a dado momento, sentindo-se demasiado sozinha debaixo da abóbada branca, à sombra daqueles santos que pareciam dormir eternidades de olhos abertos, Milene tinha olhado em volta e havia conseguido decifrar algumas palavras importantes no meio dos enfeites que forravam as paredes brancas. Entre outras, tinha lido Caixa das Almas, Pax Domini, Introibo Altarem Dei. E nessa altura, em pé, no meio do transepto, Milene havia pensado que poderia aproveitá-las para qualquer coisa de útil. Juntando-as todas, uma a uma, talvez pudesse dizer aos tios: queridos tios e tias, não tenham cuidados por mim. Eles trouxeram a avó Regina para dentro da Igreja de São Francisco. E eu fiquei durante várias horas junto da Caixa das Almas e do Totus Tuus. E nessa altura a avó Regina ainda ali estava. Entretanto, eu sentia-me acompanhada. Eu ia pensando em coisas boas para me distrair. Tinha ela pensado começar por dizer, mas logo se arrependera. Refletindo melhor, havia percebido que não era suficiente explicar a razão pela qual não tinha estado sozinha. Porque os tios de certeza não iriam inquietar-se com as horas durante as quais havia permanecido a sós com a avó Regina. Nessa altura, já tudo teria passado e ela mesma estaria viva. Os tios iriam querer saber, isso sim, em que circunstâncias havia falecido a avó. E então já não lhe serviria para nada usar daquelas palavras dos outros. Continuava a pensar Milene, parada, diante das 11 palmeiras. O Clio a ferver debaixo do sol. E ela a pensar no regresso dos tios. Imaginá-los, um a um, abrindo as portas dos carros, com os motores a trabalhar, escancarando-as e saindo dos interiores climatizados, só para lhe perguntarem: Milene, como explicas isto, hã? Via os olhos dos tios e das tias, libertando-se uns após outros dos óculos de sol para a encararem bem de frente, e as portas a abrirem-se e a fecharem-se umas atrás das outras, e o motorista do tio Rui Ludovice a olhar para ela, fingindo inspecionar o chão. Como explicas, hã? Mas aí, diante deles, talvez ela pudesse começar por dizer que tinha havido uma terrível coincidência. Várias coincidências que até poderia provar se eles assim o exigissem. Não tinha problema nenhum. Pois, se os tios quisessem ter a maçada de consultar as agendas, veriam como a sexta-feira, 15 de agosto, tinha sido o primeiro de uma cadeia de dias livres. Um feriado justaposto a um fim de semana. E por esse motivo ninguém se encontrava nos locais de trabalho, nem nas moradas previstas. As estradas repletas de carros em fila, lembrando enxames desvairados, apitando e zumbindo. As casas, normalmente habitadas, encontravam-se vazias. E aquelas que durante todo o ano se encontravam vazias, pareciam ocupadas, com as luzes dos pátios todas acesas. As moradias que avizinhavam com Vila Regina, essas completamente fechadas. Lá dentro não havia ninguém. E de todos estes factos, Milene poderia fazer prova. ou talvez alguém se dispusesse a testemunhar por ela. Mas dos telefonemas que havia feito para as residências dos tios, chamadas sem cessar que retiniam do outro lado sem resposta, disso não tinha prova nenhuma. Sim, fizera dezenas de telefonemas. Como os tios não respondessem, ela própria tinha ido tocar às portas das suas casas. E foi então que soubera, pelo jardineiro da tia Gininha, que nenhum deles se encontrava em Valmares. Por fim, já no sábado 16, pela manhã, ainda tinha entrado no edifício da Câmara, na esperança de que, na ausência do tio Rui, alguém estivesse lá dentro em serviço. E, de facto, a porta do edifício público encontrava-se aberta, desembocando num recinto amplo, onde permaneciam duas grandes secretárias de metal, atrás das quais, por certo, alguém deveria estar. E não estava. Ninguém estava. Em forma de gente, no hall da Câmara, só se encontravam o rosto do tio Rui, em dimensão gigante, impresso em posição frontal, com o colarinho branco sobreposto ao lema: "Outros só fazem gestos, nós somos a ação." Palavras distribuídas por baixo da fotografia, ondulando como dois versos rimados. Aquele fora o cartaz de propaganda do tio Rui, vencedor nas eleições, ano e meio atrás, e ainda ali permanecia, por certo, indevidamente. Mas, naquele instante, nenhum desses pormenores era importante. Importava só que o tio Rui, pelo menos, não tinha desaparecido todo. E então Milena ainda havia chamado em voz alta, supondo que um funcionário qualquer que por ali se encontrasse, ao ouvi-la, compreendesse a gravidade do caso. Ouçam lá, alguém me está a ouvir? Por favor, é para dizer que a sogra do senhor presidente foi encontrada morta na soleira da fábrica velha. Morreu. A voz de Milene tinha ecoado no recinto, onde 3 séculos atrás haviam vivido umas monjas descalças. Mas ninguém tinha respondido, sem dúvida alguma. O solene edifício, onde o marido da tia Ângela Margarida desempenhava a função de presidente da Câmara, encontrava-se deserto. No próprio pátio, onde às 10 da manhã já o sol batia feroz, como se quisesse fundir ou rachar o chão, não havia viva alma. Pelas ruas de Santa Maria de Valmares, deambulavam magotes de pessoas estrangeiras, com o olhar vagamente espantado sob as palas dos bonés, parando diante das fachadas das casas brancas, admirativas, como diante de um Nilo seco. De resto, Milena ainda se havia cruzado com algumas pessoas simpáticas, que até lhe sorriam de passagem, mas nenhuma delas tinha a ver com a sua vida, muito menos com a vida dos seus tios. Não ia pedir-lhes que parassem no Lancil para lhes contar o sucedido.